YK733, Rádio Nova e São Manuel, Estado de São Paulo, 1420 kHz. Telefone 3841-3133. Nova, nova, nova, a sua companhia de todas as horas. A drogaria Poupe Aqui, que tem remédios com até 90% de desconto, informa. Nove horas e dois minutos. Nova, a sua companhia de todas as horas. O Unilab, o seu laboratório de análises clínicas em São Manuel, informa que está realizando testes rápidos para Covid-19. Os resultados saem em 40 minutos e o atendimento é feito somente com agendamento. Testes rápidos para Covid-19 no Unilab. Consulte informações e preços. 3841-2386. 3841-2383. 3842-2300. Ou pelo WhatsApp 997-304-75. E o Unilab também está no Instagram e no Facebook. Visite nossas redes sociais e acompanhe todas as novidades. Rádio Nova. Rádio Nova. Frequência. Na Drogaria São Geraldo, sua saúde é a nossa meta. Atendendo aos convênios Solucar, Pratanet, Água Nova, Funcional e Agropecuária Abreu. Drogaria São Geraldo, na Vila São Geraldo, na Rua Sul de Oste, número 281. Telefone 3842-2071. Quem quer abastecer com qualidade e pagar menos, escolhe o Posto Mais. O Posto Mais é o Posto Azul de São Manuel, ali no antigo Posto São Paulo. O Posto Mais vende mais barato e não abre mão da qualidade. Posto Mais, na Rua Epitácio Pessoa, 840. Em sua próxima parada, não se esqueça. Posto é Posto Mais, em São Manuel e Avaré, o Posto Azul da cidade. Confira as promoções de Augusto Presentes e Variedades. Pop Finder só empurre, você paga apenas R$29,99. Tá mais barato do que comprar pela internet. É isso mesmo. Aquelas bolinhas para você desestressar no Augusto Presentes e Variedades, tá mais barato do que na internet. Apenas R$29,99. Manta de casal também por R$29,99. Manta de casal e puff por R$29,99 cada. Baús por R$98. Para banheiro com três peças, R$23,99. Xícaras de louça a partir de R$7,99. Cortinas para a cozinha a partir de R$49,99. Varão a partir de R$19,99. E películas para celular ou capinhas a partir de R$9,99 cada. Confira estes e muitos outros preços baixos em Augusto Presentes e Variedades. A loja onde você encontra tudo e muito mais. Na Rua Gomes de Faria, 250. Telefone WhatsApp 991-18-4850. Vai construir ou reformar? Procure a JM Justo Materiais de Construção em Pratânia. Tudo que você precisa, do básico ao acabamento. Faz entrega a domicílio. E tem mais, você encontra rações e produtos veterinários. É um verdadeiro lojão onde você encontra de tudo que você precisa. JM Justo Materiais de Construção fica em Pratânia. Aceita cartão de débito e crédito. Telefone 14-3844-1299 e 991-94-2335. Fica na Rua Padre José Marins, 501, Jardim Paulista, em Pratânia. O Unilab, o seu laboratório de análises clínicas em São Manuel, informa que está realizando testes rápidos para Covid-19. Os resultados saem em 40 minutos e o atendimento é feito somente com agendamento. Testes rápidos para Covid-19 no Unilab. Consulte informações e preços. 3841-2386. 3841-2383. 3842-2300. Ou pelo WhatsApp 997-304-75. E o Unilab também está no Instagram e no Facebook. Visite nossas redes sociais e acompanhe todas as novidades. Nossa. Ribeiro Despachante, licenciamento digital, transferência de veículos, serviços junto ao Detran. Uma organização com mais de 70 anos de tradição. Rua 15 de novembro, 542. Com o telefone 3841-2416. E o WhatsApp 991-88-4575. Parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes. Para mais informações, procure o escritório do Ribeiro de Fachada. Em São Manuel, você tem a melhor opção para comprar o seu gás. Com o melhor preço e qualidade, Vá Pagar. E entrega com rapidez em qualquer vila da cidade e também em Aparecida de São Manuel. No Vá Pagar, você pede pelo telefone 3437-1063 e o seu gás chega rapidinho. Seja você também cliente da Vá Pagar, o gás que dura mais. Vigilante, o lanche mais tradicional de São Manuel, feito pelo Sérgio Assolanche, em setembro completa 40 anos. Experimente. Horário especial de atendimento das 11 da manhã até as 2:30 da tarde e das 6:15 às 10 da noite. No sistema drive-thru, você liga, pede e vem buscar. É rapidinho. Telefone 3842-3174. Vigilante fica na Praça do Jardim Público, no centro da cidade, pertinho da Rádio Nova. Ligue para a Nova 3841-3133. No programa Cristiano Soares, a mensagem do dia. Vamos à nossa mensagem do dia. Vamos mais uma vez agradecer ao nosso Deus por mais um dia, por mais uma chance, mais uma oportunidade. Afinal, hoje é segunda-feira, começando mais uma semana com a graça de Deus. E eu pergunto para você: você já agradeceu pelo dia de hoje? Você já agradeceu por mais essa chance, mais essa oportunidade? Afinal, você está aqui mais uma vez. Eu espero que a nossa mensagem toque o teu coração. Afinal, é um momento muito especial para mim. Eu tenho certeza que é um momento especial para você também. Todos nós precisamos de uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. E eu tenho certeza que a nossa mensagem vai transmitir um pouco de calma para você. Você que está triste, você que está chateado, você que está magoado, machucado com alguma coisa que aconteceu na tua vida, eu falo para você não perder a sua fé, não perder a esperança. Afinal, Deus te ama, Jesus te ama, e você pode mudar tantas coisas que te deixam triste. Sabe, gente, muitas vezes a gente é responsável pela tristeza que bate no nosso coração. Muitas vezes somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, pela falta de paciência, pela falta de entendimento, pela falta de compreensão. Muitas vezes somos nós que somos os maiores culpados por isso. Mas a gente não aceita, a gente acha que a gente está certo em tudo, tudo, tudo. Eu estou certo, a vida é assim, eu estou certo e não adianta. Não adianta ter o pensamento, a gente pensa assim muitas vezes, né? Mas a verdade é uma só. Temos que parar um pouquinho e entender que nem sempre estamos totalmente certo. A gente erra a todo momento. A gente muitas vezes acha, né, que somos aí o dono da verdade, o dono da razão. Muitas vezes a gente pensa assim, né? E é uma besteira pensar dessa maneira. A gente tem que ter a humildade de enxergar que erramos também. Muitas vezes temos que ter a humildade para pedir perdão. Peça perdão, não tenha vergonha de pedir perdão, não tenha vergonha de ser perdoado. Não tenha vergonha não, sabe por quê? Estamos aqui para amar as pessoas, estamos aqui para ser amados, estamos aqui para mudar um pouquinho tudo aquilo que não está certo. Eu sei que a gente não consegue mudar totalmente, mas alguma coisa a gente consegue mudar. E quem sabe hoje você pode mudar a sua vida, quem sabe hoje você pode mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Porque estamos aqui para aprender. Aqui é uma escola. A nossa vida é uma escola. E a gente tem a obrigação de aprender algo. Eu sei que às vezes a gente fala algo que não agrada. Às vezes a gente não consegue agradar a todo mundo. Mas se você pegou pesado com alguém, né? Se você de repente machucou alguém, na maneira de você falar, na maneira de explicar alguma coisa, chega para essa pessoa e fala: olha, me perdoe, me desculpe, eu não tive a intenção, né? O importante é você se desculpar. O importante é você pedir perdão. Não tenha medo de pedir perdão, porque é assim que Deus trabalha na nossa vida. É assim que Deus trabalha na tua vida também. Você pode mudar tantas coisas, sabe? Eu sei que não é fácil. Tem muitas coisas que a gente pensa em mudar e a gente não consegue mudar totalmente. Eu sei. Uma pessoa não muda do dia para a noite, né? Mas pelo menos melhorar na sua maneira de agir com as pessoas, melhorar na sua maneira de agir dentro da tua casa, com a tua família, com seu pai, com sua mãe, com os filhos. Mas procure mudar, sabe? Porque o tempo ele é cruel. O tempo ele não espera, o tempo ele não perdoa não. E a gente não sabe quanto tempo ainda temos aqui. Você já imaginou as pessoas que já foram embora, já não estão mais aqui, estão aí no plano espiritual? Se elas tivessem mais uma chance para ficar aqui mais um pouco aqui na Terra, com certeza elas iam tentar aproveitar o máximo da vida, aproveitar muitas coisas que não conseguiram, porque muitas vezes ficou mais dando atenção em coisas supérfluas. Muitas vezes a gente dá mais atenção a coisas que não levam a nada, sabe? A gente deixa de viver, você deixa de aproveitar a vida por coisas bobas, né? Olha, tá vendo fulano lá? Muita gente fala assim: tá vendo fulano? Falou isso de você. Tá vendo ciclano lá? Falou isso de você. Às vezes nem não é tudo aquilo. Aquilo todas as vezes não é, né, a total verdade, mas você deu atenção àquela pessoa que chegou e falou pra você. Você nem procurou descobrir se é verdade ou não, e de repente você até virou a cara com essa pessoa sem motivo. Pense nisso, dê atenção a você, dê atenção às pessoas, não fique procurando pessoas perfeitas, porque você não vai encontrar a perfeição no ser humano. Essa é a verdade. Você não vai encontrar a perfeição no ser humano. Se você estiver à procura da perfeição, você não vai encontrar. E se alguém falar assim: olha, eu sou perfeito, viu? Eu sou a pessoa espetacular. Eu sou a pessoa melhor do mundo. Eu sou a pessoa que não erra. Não, você está mentindo para você mesmo. Todos nós erramos. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós, por mais que a gente tenta só fazer o bem, a gente também tem aquele momentinho terroristinha. Sabe aquele momentinho que você começa a pensar umas coisinhas erradas? Tem. Todos nós temos um momento terroristinha, sabe? Aí quando esse momento começa, né, ficar muito tempo na sua mente, é a hora de você pedir uma direção espiritual. É a hora de você pedir uma direção para Deus e falar assim: olha, isso não é meu, isso não me pertence, isso eu não quero para mim, sabe? Então todos nós temos aquele momento, aquele pensamento ruim sempre vem na nossa mente. Por mais que a gente tenta desviar, mas sempre vem. Tá? Oxe, velho. É. Nosso cabeção, às vezes em cada coisa que eu vou falar, viu? É difícil de acreditar, mas é nesse momento que a gente pede a direção para Deus. É nesse momento que a gente tenta mudar tudo isso. E a gente começa a falar com Deus. Meu Deus, me ajude. Não quero pensar nisso. E aí você começa a receber aquela paz espiritual, você começa a mudar o teu pensamento, e quando você vê, você já não está mais pensando naquilo. Então assim é a nossa vida, gente. Vamos mudar o nosso pensamento. Vamos colocar coisas boas na nossa mente. E eu tenho certeza que vão acontecer coisas boas a partir do momento que a gente mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. E nesse momento eu convido você para chegar mais perto do rádio para a nossa oração. Você que está triste, tira essa tristeza. Você que está preocupado, tira essa preocupação da tua cabeça. Tudo isso vai passar, tudo isso vai melhorar. Você que está doente, tenha fé. Você vai ser curado, Deus está te visitando. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esse dia. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade. Ó, Senhor meu Deus, muito obrigado por mais essa chance de falar com os nossos ouvintes. Senhor meu Deus, visite esse pai, visite essa mãe, visite os albergues, os abrigos, as penitenciárias, os hospitais, onde tantas pessoas precisam do milagre da cura. Cure essa pessoa que está aí ouvindo nosso programa nesse momento. Faça um milagre na vida dessa pessoa. Transforme essa família. Ajude essa pessoa que precisa tanto. Senhor meu Deus, mais uma vez, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por mais essa segunda-feira. Que a nossa vida possa se transformar cada vez mais. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você. Thank you. Luciano Soares, bom dia para você de perto, para você de longe. Olha o pessoal, parabenizando a gente aqui pela mensagem, né? A Miraci falou assim: nossa, Cristiano, que linda mensagem. Valeu, muito obrigado pelo carinho. A Gorete Grava também ouvindo o programa. Também a Cristina Silva. Alô, Cristina, bom dia. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho sempre. Agora tem o Daniel e a música Amei Uma Vez Só. Essa vai pra você que sempre está ligadinho acompanhando o programa. Tem o seu diastral, você confere o que os astros indicam pra você. Alegria, alegria! Aqui é o Cristiano Soares fazendo aquele barulho que você gosta. Alegria sempre, vamos que vamos! Agora é hora de atender o pedido musical e eu vou atender aqui o nosso amigo, é o Braza, né? Tá pedindo Lionel Richie, é a música, sei um, sei me, vamos tocar pra você aí, muito obrigado, é pela audiência. A drogaria Pop Aqui, que tem remédios com até 90% de desconto, informa. Horas e 35 minutos. Nova. A sua companhia de todas as horas. Debusão Supermercados. Em dois endereços para melhor atender a sua clientela. Em São Manuel, na Avenida São Paulo, número 47, na Coab. E em Pratânia, na Rua Otacílio Nogueira, 577. Debusão Supermercado. Onde você tem a certeza de pagar menos. E recebe suas compras em casa sem pagar a mais por isso. Debusão Supermercado é o supermercado da família Munhoz, que atende a sua família com muito carinho. hora de saborear um cafezinho, a qualidade conta muito. Café Tesouro. Nem se escova tem pó. Na sua próxima compra, não se esqueça da qualidade e do sabor do Café Tesouro. Do coração. O grupo Amigos da Arte convida a população para a Feira de Artesanato que será realizada no dia 12 de setembro, a partir das 5 da tarde, no Coreto do Jardim. Prestigie o artesanato São Manuelense e confira belos produtos como panos de prato, toalhas de mão, de rosto e de banho, bolsas e bolsinhas, máscaras, enxovais para bebê, vasos de flores e diversos enfeites para enfeitar a casa. Sem contar as delícias como geleias, bolos, pudins, cachaças e licores artesanais. Anote aí na sua agenda. É no dia 12 de setembro, a partir das 5 da tarde, no Coreto do Jardim. Apoio. Diretoria Municipal de Turismo de São Manuel. Dog Boy Pet Shop. A Dog Boy é a loja mais completa para atender quem tem animal de estimação e cuida dele com muito carinho. Desde a ração até o Pet Shop para aquele banho e tosa no capricho. A Dog Boy tem horário especial de atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 19 horas e de sábado das 8 da manhã às 17 horas. A Dog Boy tem disco entrega pelo telefone 3842-2169 e pelo WhatsApp 991-427725. Dog Boy fica em frente à delegacia. Festival de ofertas Construtores. A maior variedade de preços baixos da região está aqui. Ducha Lorenzetti, Bela Ducha, 3 parcelas de R$ 20,63. Kit Trocador, Pérola Cosimax, 3 vezes de R$ 39,96. Torneira Docol, Prismatic Compact Cromada, 3 vezes de R$ 57,76. Construtores, há 35 anos, nos ares de São Manuel e região. Informações no 3812-8000 ou acesse construtores.com.br. A usina São Manuel processa mais de 4 milhões de toneladas de cana cada safra. Cerca de 10% de nossa área total é demarcada como vegetação natural, protegida e monitorada. Matas ciliares e nascentes também são preservadas. A busca pela qualidade total na usina São Manuel exige um aperfeiçoamento constante que passa, acima de tudo, pela valorização do ser humano e sua integração com a empresa e a sociedade. Só assim juntamos nossos objetivos de sermos uma empresa perene, rentável e cidadã. Unibreve Boticador tem muitas especialidades médicas e dentistas, inclusive oftalmologia, ortopedia e dermatologia. E agora na Unibreve você também conta com a especialidade gastroenterologia. Parceria com o Sistema Prever, Avenida Santana, 525. Telefone 3440-1800. Telefone 0 operadora 14 3440-1800. Ou pelo WhatsApp 14 99171-9355. Diretor técnico Dr. Flávio Fernandes, CRMSP 10.49, Doutora Jacqueline Polo, CROSP 67856. A usina São Manuel processa mais de 4 milhões de toneladas de cana a cada safra. Na São Manuel, acreditamos que é possível fazer mais com menos. É saber que a inovação é um processo contínuo e deve ser pensado e praticado todos os dias. Buscamos aperfeiçoar permanentemente um modelo de gestão transparente que visa reduzir os custos da empresa, aumentando a rentabilidade e o valor da organização. Só assim juntamos nossos objetivos de sermos uma empresa perene, rentável e cidadã. Quem faz inglês faz mais sucesso. Max Cursos no Espaço Cultural Unirico, que tenha muito mais qualidade em sala de aula. Espaço Cultural Unirico, há mais de 30 anos para você que vai prestar vestibulares, mestrados e doutorados. Rua Coronel Joaquim Floriano, 344, no centro de São Manuel. Telefone para um contato, 3841-4950. Tiago Mangueiras e Conexões, localizado no posto Pedra Branca. Temos tudo em mangueiras, terminais e conexões para implementos agrícolas e também para caminhões. Prensagens de mangueiras e conexões montamos conforme sua necessidade. Temos graxa, engraxadeiras e linha completas em filtros, óleo para transmissão hidráulico e motor, conexões pneumáticas, conexões galvanizadas, bicos de pulverização, correia industrial A, B e C, mangueiras de alta pressão para vá. Tiago Mangueiras e Conexões, localizado na Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 274, anexo ao posto Pedra Branca. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18, no sábado, das 8 às 12 horas. Aceitando todos os cartões de débito e crédito. Telefone 3841-4363 ou WhatsApp 996-03-2927. Acesse o site www.tiagoconexões.com.br. Ligue para nós 3841-3133. Programa Cristiano Soares, mais alegria no seu rádio. Confira o que dizem os astros para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Agora 9 horas e 42 minutos e vamos agora ao seu dia astral. Eu começo falando para você do signo de Áries. Olha, os relacionamentos estarão em destaque nesta semana. Amplie as comunicações e contatos, viu? E motive aí a equipe, né? Para melhorar aí no seu trabalho, né? Para ter uma melhoria no seu trabalho, tá? Um projeto financeiro poderá decolar agora, tá? Oi, Touro, olha, negociações financeiras terão aí bom andamento nessa semana que vai ser favorável, viu? Novos trabalhos e novos projetos estão por vir. Você está aí com o seu astral em alta em todos os sentidos, tá? Fase de maior exposição e de expansão profissional. Oi, Gêmeos, alô, Gêmeos, olha, bases afetivas firmes, né? Proximidades aí com a família e autoestima aí anunciam mais tranquilidade e conforto. Aproveite a semana para eliminar antigas tendências. Alô, Câncer, olha, conversas animadas em família e harmonia nas relações criarão um ambiente gostoso e acolhedor. Organize, né, os seus espaços, né, e aumente aí a funcionalidade aí da casa, tá? Oi, Leão, a partir de hoje, Mercúrio aquecerá aí as comunicações e movimentará a vida com novidades, tá? Aproveite para ampliar contatos nas redes e colocar a conversa em dia aí com amigos e deixar os documentos em ordem. Alô, Virgem, oi, Virgem, olha, brilhe, ganhe projeção e maior popularidade aí na carreira. A semana trará sucesso nos empreendimentos e aumento de responsabilidades aí no trabalho. A partir de hoje, o orçamento ficará mais equilibrado. Organize os contatos. Você poderá firmar um contrato profissional e garantir estabilidade financeira. Conta aí com a coragem, atitude e poder de conquista, tá? Daqui a pouquinho tem mais filhos. Daqui a pouquinho, porque agora eu vou trazer o Zezé de Camargo e Luciana, música Garoto de Rua, atendendo aqui a nossa amiga Maria Lopes Alves. Alô, Maria Lopes Alves, tá aqui a sua música. Uma pena escondida espaços para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Agora 9h49, vamos então ao seu dia astral. Agora eu vou falar para você de Libra. Olha, a entrada de Mercúrio em seu signo esclarecerá objetivos pessoais e aumentará o seu poder de comunicação. Hora de colocar a cabeça e a vida em ordem. Oi, Escorpião, chega mais perto do rádio, mais um pouquinho, mais um passo. Aí tá. É. Olha, relaxe a mente, o corpo e alimente a alma. A intuição ficará mais aguçada a partir de hoje. Afaste pensamentos aí, repetitivos aí, com meditação, terapia e momento aí de contemplação aí da natureza. A semana vai inspirar aí ternura e serenidade. E proximidade aí com a família, responsabilidade aumentarão nessa fase. Cuide da saúde também, cuide do seu amor, tá bom? Agora tem mais? Sim, tem. Tá aqui, ó, Sagitário. Opa! Olha, Sagitário. Atenção, Sagitário. Pera aí, já vou falar de Sagitário. Antes eu vou fazer uma pausinha aqui, que eu vou abrir a porta pra Flavinho. Pera aí. Fizemos essa pequena pausa, agora eu vou falar para você de Sagitário. É isso? Vamos então aí ao signo de Sagitário. Olha, entendimento no amor e harmonia e nos relacionamentos próximos aí criarão uma atmosfera protetora nessa semana, a partir de hoje, né? Mercúrio movimentará a vida social e atividades aí de grupo. Agora eu falo para você de Capricórnio. A partir de hoje, Mercúrio movimentará contatos e comunicações profissionais. Determine metas mais altas aí na carreira. Bom período para se associar. Alô, Aquário, amor e criatividade em alta nessa semana. Resolva assuntos do coração, viu? Arme aí uma viagem a dois e dê sabor aí de aventura à vida a partir de hoje. Atenção, Peixes, olha, o pensamento se voltará para as questões existenciais e íntimas. Aprofunde aí o diálogo com o par, a família, com o par e com a família. Exponha aí necessidades e desejos, tá? Aprofunde vínculos. E assim nós encerramos aí o seu dia astral dentro do programa Cristiano Soares. Agora tem o AGP, Canta Me Leva. Veio no vento sem dizer. drogaria aqui, todas as horas. A drogaria Pepe Aqui, que tem remédios com até 90% de desconto, informa. Horas e 57 minutos. Os deliciosos chocolates e a qualidade Cacau Show todo mundo conhece e sabe o quanto é bom. Mas agora você também precisa experimentar o delicioso drink. O drink está disponível nos sabores mil folhas de avelã, petigatô, torta de maracujá, torta de morango, mil folhas e pão de mel. Você que já conhece todas essas delícias tem que provar uma sobremesa perfeita com um irresistível chocolate Cacau Show. Na próxima vinda ao centro, não se esqueça de parar na Cacau Show e adquirir os maravilhosos chocolates Dream. Quem quer abastecer com qualidade e pagar menos, escolhe o Posto Mais. O Posto Mais é o Posto Azul de São Manuel, ali no antigo Posto São Paulo. O Posto Mais vende mais barato e não abre mão da qualidade. Posto Mais, na rua Epitácio Pessoa, 840. Em sua próxima parada, não se esqueça, Posto é Posto Mais, em São Manuel e Avaré, o Posto Azul da cidade. A região está ligada. Nova. Esse recadinho é pra você que fez algum procedimento na sobrancelha, mudou o formato e a cor e não gostou. Isso acontece. Não se preocupe. Agora tem uma forma de resolver esse probleminha que te incomoda. É na clínica Pathys Estética e Beleza, com a Débora Baldani Lanzoni, que é profissional especializada em remoção a laser de micropigmentação. A remoção a laser é um método moderno e totalmente eficaz. Agende o seu horário pelo WhatsApp e celular 997-628939. Clínica Pathys Estética e Beleza. Fica na rua Doutor Costa Leite, número 297, em Botucatu. Confira as promoções em Augusto Presentes e Variedades. Tem promoção de capinhas para celular por apenas R$ 9,99. E a película também por apenas R$ 9,99. Capa de colchão a partir de R$ 36. Jogo de copos por apenas R$ 9,99. Puff R$ 29,99. E Puff Baú R$ 98. O Augusto ainda tem tapetes para sala, cortinas, capas de sofá em até 10 vezes sem juros. Compre pelo WhatsApp 991-18-4850. Ou se preferir, acesse augustopresentes.com.br. É você que escolhe. Ou paga caro, ou compra nas drogarias porque aqui se economiza de verdade. Dipirona gotas 20ml, 3 unidades por R$ 10. Cinebrite caixa com 20 cápsulas, R$ 9,99. Estomalin de parasia e má digestão, 69 centavos. Arnica gel extra forte, R$ 14,99. Drogaria Pop aqui em São Manuel, na rua Moraes Gordo, 198, no centro. A farmácia da Calçada Amarela. Lar Anália Franco, uma história de responsabilidade social. Você sabia que o Lar Anália Franco é o mantenedor do Projeto Luz? O Projeto Luz é um serviço que acolhe crianças e adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 6 aos 15 anos. Essas crianças têm um precário acesso à renda e dificuldades para se manter. E o Projeto Luz trabalha prevenindo situações de risco social e fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. Lar Anália Franco, aqui o amor ao próximo está sempre presente. Ligue para a nova 3841-3133. Primavera se foi e com ela meu amor. Quem me dera poder consertar tudo no que eu fiz. O perfume que andava com o vento do seu ar. Primavera soprando no caminho. Estamos de volta aqui pela sua Rádio Nova, pessoal participando, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Alô, Bia, bom dia, Bia. Alô, Malu, bom dia, muito obrigado aí pela audiência, obrigado aí pelo carinho, sempre, sempre. Olha, agora eu vou falar aqui algumas ofertas do supermercado Gelset, viu? Tem algumas ofertas para vocês aqui, vamos aqui a algumas delas, né? Vamos lá então. Olha, presunto Sadia fatiada a cada 100 gramas, R$2,59. Requeijão Vigor tradicional ou light, né? R$5,95. Feijão Carioca Danadai Série Ouro, R$12,90, pacotinho de 2 quilos. Tem também aquela goma tapioca Unisabor de mandioca, R$4,98. Tudo isso para você no supermercado Gelset. Vai lá e confira. É o que eu estou dizendo. Tem mais oferta? Tem, né? Bebida láctea, né? Italaquinho, chocolate, R$1,09. Também café Melita tradicional, gente, R$15,90. Tudo isso lá no supermercado Gelset. Vai lá e confira tudo isso. Limpador multiuso IP, 500ml, R$3,49. Desinfetante lisoforme, R$5,68. Cera líquida poliflor, Patrick, né, incolor, R$9,55. Então dê um pulinho até o supermercado Gelset e confira tudo isso que eu falei aqui, tá? Também acompanhando o nosso programa, Aline, aqui no centro da cidade. Alô, Aline, bom dia, muito obrigado pela audiência, obrigado aí pelo carinho, acompanhando a gente, valeu. Agora tem ele, o Raul Seixas, e ele vai cantar a música Maluco Beleza.